O salário é o valor onde todo empregador paga para o trabalhador pelo serviço prestado. Para obedecer às leis, quinto dia útil do mês, o trabalho sem talvez tem que ser remunerado. As 44 horas cumpridas semanalmente, menor que o salário mínimo, na certa lei não consente. Quartel do Trabalho, cultura popular e cidadania. A Matra 13, Tribunal do Trabalho da Paraíba.